terceira jornada já foi agora concluída. O jogo acabaria por ficar logo decidido aos 10 minutos com o golo do Calas. O que é que correu mal neste jogo da terceira jornada? Apenas a infelicidade não termos marcado. O Magalhães foi melhor durante os 90 minutos. Teve a infelicidade de, numa transição do adversário, sofrer um golo e depois tentarmos durante o resto do encontro chegar ao golo. Não fomos felizes e foi isso que falhou. O resto, fizemos uma ótima partida, onde a equipa teve querido e ambição de ganhar. Não conseguimos, fomos infelizes na finalização, mas temos que continuar a trabalhar para melhores resultados. Três jornadas, duas derrotas e uma vitória. O que há a melhorar para conseguir os vossos resultados pretendidos? O melhorar é continuar. O Magalhães tem estado bem nos jogos. É normal que alguns processos ainda estejam em consolidação, porque temos uma equipa que só tem 5 jogadores do ano anterior. Também ainda não temos alguns jogadores que ainda não estão inscritos. E continuar a trabalhar como temos vindo a trabalhar, porque a equipa tem estado bem. Também temos tido encontros com equipas fortes e vamos continuar a trabalhar, porque esse é o caminho para darmos a volta.